Quando a gente fala de espírito, normalmente, nós aqui a gente está mais acostumado a tratar desse assunto, né? A falar sobre isso. Mas quando a gente fala de fora, as pessoas às vezes têm um certo medo de falar sobre espírito. Parece alguma coisa assim que não se deve tocar. Algo que deve se ter medo, seria a palavra. Não é respeito, é medo. E nada mais é do que nós falando de nós mesmos. Somos espíritos encarnados, não é? Todos somos espíritos. E o que a gente está tratando hoje é dessa influência de espírito, de que maneira que eles, ou melhor, que nós, podemos nos influenciar uns aos outros. Então, o espírito encarnado, como nós estamos aqui fazendo, nós estamos nos auto-influenciando. Através daquilo que a gente fala, vocês podem aceitar essas sugestões ou não. Através do pensamento que vocês estão mandando para cá, vocês acabam também, de uma certa maneira, causando uma influência. Então a gente está todo dia fazendo esse tipo de trabalho, essa influência, encarnado, encarnado. A influência encarnado, desencarnado também, quando a gente tem alguém que já desencarnou, então muitas vezes a gente tem uma influência positiva ou uma influência negativa. Quando a gente consegue mandar uma energia boa, a gente está tendo uma influência positiva. Quando a gente tem aquela influência de possessão, de querer que aquela pessoa, o que não é mais possível, estivesse aqui conosco, a gente está tendo uma influência negativa sobre ela. A gente está prendendo esse espírito. Muitas vezes ele não consegue, pelo laço emocional que a gente tem, ele não consegue traçar o seu caminho, ter essa liberdade para se conduzir. E essa influência de espírito para encarnado, ela existe bastante e muitas vezes também, por desconhecimento, a gente acaba tendo medo disso. Várias pessoas chegam até nós e dizem, ah, eu estou com um encosto, tira isso de mim. E a gente pergunta, mas como assim tira? Que tipo de encosto? O que está acontecendo? A gente questiona para que a pessoa possa, mais calma, refletir sobre isso e ver que é uma situação bastante natural e que o caminho não é esse de simplesmente tirar, não é cadeira que a gente bota na outra sala. Por que não? Por que aquele espírito está conosco, vamos dizer assim? Por simpatia. Se ele está por simpatia e a gente não gosta dessa simpatia que ele está tendo conosco, cabe a nós nos elevarmos, mudarmos, sairmos desse padrão que ele nos aciona. Nós temos que nos elevar, porque daí ele vai procurar alguém condizente com aquilo que ele está procurando. Quando nós estamos em casa e vem um amigo nosso nos convidar para uma situação qualquer, para uma festa no sábado, a gente vai optar pelo sim ou pelo não, de acordo com a nossa vontade. O convite foi feito. E vem um outro amigo e nos convida. Vamos junto comigo amanhã, eu tenho um trabalho para fazer lá em casa, lá. Eu preciso da tua ajuda. A gente também vai optar pelo sim ou pelo não. O que eu quero dizer com isso é que em todos os sentidos, a gente, pelo que a gente traz, é que a gente se posiciona. Para que lado a gente vai? Para que tipo de influência a gente está dando vazão? Para o que está acontecendo? Aqui no Livro dos Espíritos tem um capítulo que ele trata, capítulo 9, ele trata só sobre isso. O título é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E numa das perguntas aqui, ele tem uma resposta que é muito interessante. Eu sugiro vocês, se puderem, a ler esse livro, e especificamente esse capítulo 9, porque ele tem muitas perguntas que vão fechar com aquelas questões que nós trazemos dentro de nós e que nós muitas vezes não sabemos as respostas e que muitas vezes também o nosso tempo aqui acaba sendo às vezes curto para falar de tudo isso que diz aqui. A pergunta é a seguinte: por que Deus permite que espíritos nos excitem ao mal? Então ele quer dizer, por que Deus deixa que os espíritos cheguem até nós e venham nos influenciar de forma negativa? E a resposta dele é o seguinte, ó. Quando as más influências agem sobre ti, é que atrais pelos desejos do mal. As atrais pelos desejos do mal. Nós atraímos eles pelos nossos desejos. Não são eles que nos escolhem. Aleatório. Espíritos inferiores vêm à tua ajuda, eles vêm para nos ajudar no mal, quando temos vontade de praticar esse mal. Interessante, né? Porque a gente tem mania de colocar a culpa naquele que vem acima de nós, né? Eu estou com uma obsessão. Mas, na verdade, nós estamos atraindo ele e ele só vem nos ajudar para que a gente consiga realizar a vontade que a gente tem, a vontade que a gente está manifestando. Ele percebe e vem. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa no comando. Então a gente não pode simplesmente justificar um ato. Ah, eu estava influenciado por um espírito. Então, na verdade, ele veio para dar vazão, para nos auxiliar a dar vazão àquilo que a gente queria. E mesmo assim, a gente tem o amparo dos espíritos bons que tentam nos influenciar ao contrário disso. Mas a decisão é sempre nossa. Mais adiante, tem uma outra questão em que ele pede. Por que meios se pode neutralizar a influência desses maus espíritos? De que maneira que a gente pode ficar imune a eles? Fazendo bem. E colocando toda a vossa confiança em Deus. Dessa maneira, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruir o império que eles querem tomar sobre vós. Parece simples, né? Então, se a gente anda no sentido contrário, a gente acaba se afastando deles. Deles, irmãos nossos, a gente fala deles, parece que a gente é muito melhor. Na verdade, como eu disse antes, a gente está na mesma, né? Evitai escutar as sugestões dos espíritos que lhe suscitam em vós os maus pensamentos. Sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Então, muitas vezes, quando a coisa também é muito assim de nos elevar o ego, é a maneira de ganhar a confiança para que a gente consiga, então, realizar aquele mau intento. E termina dizendo, eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical, Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Então tem uma frase que vocês já ouviram várias vezes aqui, que é, orai e vigiai. A oração, ela nos aproxima de Deus, nos faz sempre refletir sobre aquelas situações do dia a dia, sobre as nossas manifestações que a gente vai tendo que olhar de frente. É um hábito que faz, pouco a pouco, com que a gente fique protegido. Porque a gente, tendo esse hábito, a gente, num momento de decisão, a gente vai ter pesando isso para o nosso lado. Porque a gente está refletindo todo dia em cima daquilo, a gente vem pensando, a gente vai dizer, não, mas não é por aí. Orai e vigiai, porque é necessário também que a gente tenha o comando da nossa vida de forma consciente, vigiando essas situações, como foi dito ali, do orgulho, que tenta insuflar o nosso ego, nos fazendo muitas vezes cair nessas tentações sorrateiras, mas que funcionam, porque a gente ainda tem isso forte dentro da gente. Se não fosse, a gente não cairia, né? Então essa influência toda espiritual, ela existe, mas a gente não pode simplesmente culpar um terceiro pelas coisas que acontecem na nossa vida. Nós sempre temos as duas situações, a boa e a má. Nós estamos sempre cercados de espíritos. e a gente se cerca daqueles que estão afinizados com a gente. Se a gente quer algo melhor, nós temos que melhorar a nós mesmos. Senão, vai vir sempre aquele mesmo amigo lá nos convidando para aquela mesma festa que a gente não quer ir, mas que a gente vai acabar indo. Se a gente não ocupar aquele tempo ali de uma forma mais saudável, a gente está deixando espaço para que outras coisas aconteçam. Então, o lado espiritual, ele é muito semelhante a esse lado material. A gente, às vezes, desconhece, acha que é uma coisa fantástica, mas aquilo que a gente vem fazendo aqui, a gente acaba levando para quando a gente desencarna. Essas tendências que a gente tem, os gostos, as vontades, a gente. É por isso que a gente, quando desencarna, e a gente não tem essa consciência do que está acontecendo, do que é o desencarne, a gente acaba procurando um encarnado que possa, muitas vezes, satisfazer essa vontade que a gente tem, que a gente não pode mais por si só ir atrás. Então a gente, por essa simpatia que a gente acaba tendo, a gente fica perto. Então, eu faço alguma coisa, aquele irmãozinho ali que está junto comigo, se é o que ele gosta, ele se satisfaz. E aí também, num movimento quase que contrário a isso, sempre que a gente está fazendo alguma coisa boa, positiva, como nesse momento aqui com a gente aqui, tem diversos desencarnados aqui também assistindo, também aprendendo alguma coisa como nós. Sempre que a gente faz alguma coisa boa, positiva, a gente está dando exemplo. Exemplo para as pessoas e para aqueles espíritos que estão próximos de nós. Todos eles estão vendo. E estão vendo os resultados que isso gera. Estão aprendendo com isso. E eles acabam tendo também eles uma reflexão, uma mudança, um aprendizado. Então os mecanismos que a vida ela nos proporciona, eles são grandiosos, porque a gente tem a oportunidade de a cada dia, em diversas vezes, a gente tem a oportunidade de nos melhorarmos e indiretamente melhorar os outros. Assim como os outros, quando fazem e a gente observa, a gente aprende com eles. A gente está vendo os atos, as coisas certas e as coisas erradas, porque a gente é sempre a ponta. A gente sabe quem que não é bom, quem está fazendo errado e quem que é bom, quem são aqueles que estão num patamar mais elevado. E é esse exemplo que a gente tem que trazer cada vez mais, porque é possível, sim, é possível evoluir nesse plano material. Nós estamos aqui para isso, para aprender, para cada vez mais a gente se intercalar um ao outro. Porque somos todos iguais, somos todos irmãos, somos todos iguais. O que muitas vezes acontece é que as nossas manifestações são diferentes, mas na essência somos todos iguais. Então, se somos iguais, temos que, de repente, derrubar aqueles muros que nós levantamos, que nos impedem de nos aproximarmos. De repente, esticar o braço para quem muitas vezes nos solicita ajuda, fazendo sempre um julgamento, dizendo que aquela pessoa não merece porque asa disso. Não nos cabe isso, né? Não está na nossa mão esse poder. Nos melhorarmos. Aqui, como eu disse, tem muitas coisas aqui importantes para a gente poder aprender mais sobre esse assunto. Quanto mais a gente aprende, aquele medo que eu disse, ele se desfaz. Porque o conhecimento é uma luz. E a luz, quando ilumina, a gente enxerga o que existe. Então, para a gente não ficar, às vezes, tateando, né? Procurando. Essa aqui é uma influência de encarnado para encarnados, que eu estou sugerindo, então, o Livro dos Espíritos, no capítulo 9, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre isso. E nesse aprendizado, melhorar a nossa própria vida, a nossa relação com o mundo todo. E a gente vai ver que sempre que a gente dá esse passo para frente, os efeitos eles acontecem até de forma rápida, porque essas influências elas mudam. A gente fazendo bem, com certeza, muda a nossa vida, muda para melhor, certo? Às vezes não é aquilo que a gente quer, não vai satisfazer algumas vontades, alguns prazeres materiais que a gente tem. Talvez a gente não tenha uma vida confortável, talvez a gente não tenha uma vida onde nada nos falte, mas aquele sentimento interno de poder botar a cabeça no travesseiro de noite e ter a consciência tranquila do que foi feito, de que estamos sim dando passos para frente, isso vai nos acompanhar. Fica então essa sugestão para vocês, para todos nós.